Introdução Workshop 637. O campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico cria o ambiente da criação. Controle através das emoções. Criar pelo desejo. Alteração da força do campo de cálcio. NASA e a Lua. Guerra. No início fomos ensinados que tudo é criado a partir dos campos magnéticos. Neste workshop, sua orquestra aprofundou esse conceito, explicando que tudo vem da interação dos raios cósmicos, que são os campos do Criador. Sabemos que os campos magnéticos gravitacionais interagem com os campos de inércia do planeta Terra e com os campos magnéticos gravitacionais ambientais para podermos assim manifestar a dimensão física do que vemos ao nosso redor e do que podemos chamar de nossa vida na Terra. Agora recebemos ainda mais conhecimento, que é o fato de que os raios cósmicos também têm uma inércia, a qual cria um ambiente que permite que a matéria se manifeste dentro dele. Para aqueles de nós, fomos treinados apenas para entender o estado da matéria como a única realidade, a inércia é algo difícil de compreender. No meu entendimento, eu penso na inércia como o desejo de existir e a força de campo necessária para manifestar algo no estado da matéria. A inércia da Terra é o seu desejo de manifestar a sua própria dimensão física. De certa forma, esse é o produto final após uma longa linha de subdivisões de manifestações no processo de criação. Temos também de considerar a inércia do sistema solar, da galáxia e do universo do Únicos, mas ainda não fomos ensinados sobre esses campos de inércia, que eu estou aqui apresentando como uma suposição. Hoje o Sr. Kestos ensinou que existe também uma inércia cósmica, e ela vem dos raios cósmicos. Se uma semente de uma estrela deseja se manifestar em uma galáxia, existe uma energia oculta chamada inércia dos raios cósmicos que cria um ambiente para que ela se manifeste. Presumo que seja verdade para toda a criação, e é assim que podemos criar um peixe a partir de uma gota de água. De certa forma, a inércia dos raios cósmicos é o denominador comum e a inércia de fundo de toda a criação também. Se quisermos manifestar algo na Terra ou em qualquer outro lugar no universo, precisamos compreender os campos de inércia dos raios cósmicos e como eles interagem. Há um princípio muito importante da criação que precisamos compreender. Anos atrás, quando o Sr. Cash disse que poderia criar um peixe a partir de uma gota de água em um aquário, isso deu início a um processo para tentarmos compreender como a criação ocorre de fato. Se dividirmos isso em partes, podemos analisar melhor. Primeiro, como é que uma gota de água pode manifestar qualquer coisa no universo? Ela é composta de H2O, mas isso não responde à pergunta, pois só conhecemos os átomos no estado da matéria. Ele disse que uma gota de água, um átomo, ou um elétron, ou um próton, carrega toda a informação da essência da criação desde o momento em que a criação começou. Eu entendo isso como significando que cada plasma da totalidade da criação contém ao mesmo tempo toda a informação da criação. Portanto, qualquer plasma fundamental ou hidrogênio pode ser qualquer coisa no universo, e é por isso que ele desenha um plasma como uma espiral. Tudo depende da força do campo que conectamos a ele. Ok, essa é essa parte. Mas o que determina o que ele será? Hoje ele enfatizou o Sr. Cash que são os campos do ambiente que ditam o que ele pode ser. Isso significa que se quisermos criar algo, temos que criar um ambiente correto para que ele se manifeste como matéria. Isso é desconhecido pelos humanos, porque pensamos que simplesmente criamos a matéria a partir de outras matérias ou que a extraímos, derretemos ou algo assim. Portanto, ter o conhecimento de que precisamos criar um ambiente para manifestar algo é, na verdade, um enorme avanço para todos nós. Na verdade, já sabemos disso e sem saber disso. Por exemplo, se pegarmos gelo e o aquecermos, ele derrete e se transforma em água e, com mais aquecimento, se transforma em vapor, que pode se espalhar por qualquer lugar da sala. Adicionamos energia ou reduzimos a energia no ambiente e alteramos assim a manifestação do estado da matéria. Fazemos a mesma coisa com o plasma, só que alteramos os campos magnéticos e gravitacionais e isso que altera a manifestação da energia em matéria ou vice-versa. Então surge a questão sobre o aquário. Se não houver aquário, a gota de água não poderia se manifestar como um peixe, mas por que disso? Porque depende do ambiente. Então o aquário, ele precisa estar lá. E esse é o ponto central do ensinamento de hoje, que é compreender um ambiente. Em resumo, a gota de água é um símbolo do conhecimento da criação, e por meio dela compreendemos que os campos do Criador viajam pelo espaço e onde interagem com uma inércia local, eles assim se condensam para se tornarem o estado da matéria. Em que tipo de matéria eles se transformarão? Isso depende de muitas interações diferentes, mas principalmente é o ambiente criado que determinará o que os campos se tornarão. Até agora sabemos sobre a inércia do planeta, os campos magnéticos e gravitacionais do planeta, as interações das almas e, por meio de suas emoções, o que determina o que os campos se tornarão. E agora temos que adicionar a essa mistura de campos a inércia de raios cósmicos, que cria o ambiente para que algo se manifeste. Como parte do ambiente, temos que falar sobre o espaço ao redor ou aquele sobre o qual tudo é criado. Assim como é no micro, também é no macro. No corpo temos a linfa, que os cientistas chamam de líquido intersticial porque ela envolve as células, mas para eles a linfa serve apenas para recolher resíduos e excessos de líquido e bactérias. É isso que eles entendem por linfa. E se dissermos a eles que as células são na verdade criadas a partir da linfa, eles vão rir de nós. De certa forma, a linfa é na verdade aquele plasma de hidrogênio a partir do qual tudo é criado, mas do ponto de vista de sua essência é mais profunda aqui, pois todos os componentes na sopa da linfa são na verdade feitos de hidrogênio. Agora o Sr. Cash está nos pedindo para dar um salto em nosso conhecimento e tentar perceber que a linfa transparente, que está na forma líquida, é na verdade a mesma coisa que o espaço transparente entre todos os planetas, galáxias e universos. Ela está em um estado intangível, como um gás ali. E podemos ver todas as estrelas à noite porque isso é transparente. Isso também significa que o espaço vazio que vemos não está realmente vazio, mas sim cheio de campos magnéticos e gravitacionais que aguardam interagir sob as condições certas para manifestar assim uma dimensão física. Foi exatamente isso que aconteceu em nosso sistema solar bilhões de anos atrás, entre os campos do Sol e o ambiente da Terra. De certa forma, poderíamos dizer que a inércia do campo magnético gravitacional de raios cósmicos tinha um desejo de permitir que a Terra fosse criada, e assim criou o ambiente para que isso acontecesse. Agora podemos entender por que nos últimos anos o Sr. Cash mudou o nome da tecnologia para a tecnologia de raios cósmicos. Isso é porque a humanidade avançou o suficiente no conhecimento para compreender que isso é mais fundamental até do que o plasma. O que eu entendi foi que o campo magnético gravitacional de inércia dos raios cósmicos é a dimensão de fundo mais profunda na qual a criação toda ocorre. Talvez seja como o desejo do Criador de confirmar a sua existência. E se nossa alma do homem puder criar um campo que corresponda a isso, então podemos mudar nossa manifestação de um homem para um animal ou qualquer outra coisa no universo, porque compreendemos como a criação funciona. A alma do homem interage com o ambiente e muda sua manifestação. Mas, na verdade, da mesma forma que criamos emoções, e esses campos se tornam nosso comportamento. No ser humano, isso pode se manifestar como raiva, mas no planeta pode ser um furacão, por exemplo. Não importa, pois o processo aqui é o mesmo que a gente está falando. Além disso, há o fato de que a energia da inércia magnética gravitacional do raio cósmico segue um ciclo também. É exatamente como as rotinas diárias dos seres humanos. Acordamos na mesma hora todos os dias, tomamos nosso café da manhã e seguimos nossa rotina diária. O planeta também segue uma rotina diária, o que conhecemos como clima ou o que for. E é importante compreender que esses ciclos são manifestações das interações de campos e que se repetem de alguma forma em todas as estruturas vivas no Únicos, desde as células até os universos. Esse conhecimento nos mostra que não precisamos da parte física do óvulo e do espermatozoide do útero da mãe para criar vida, mas precisamos ter a sabedoria para saber como criar esses mesmos campos. No ambiente, podemos criar o campo magnético gravitacional da inércia nesse nível de raio cósmico para poder criar a alma, e isso irá interagir e criar a fisicalidade do homem. Também podemos alterar o ambiente da Terra para permitir que outras criaturas do universo vivam na Terra. Por exemplo, podemos criar um ambiente que as crianças de Mitra possam viver aqui. Talvez nesse sentido, ele esteja se referindo aqui ao Sr. Cash às crianças de Mitra como aqueles que no universo que são criados puramente a partir dos campos. Então elas serão capazes de se manifestar na Terra, mas talvez a Terra precise ser purificada primeiro, para que assim as novas criaturas que chegarem à Terra não sejam corrompidas pelo processo de matança. Aqui o Sr. Cash não foi totalmente claro sobre isso. O ponto principal é que os seres humanos eles precisam aprender a criar e controlar suas emoções. É por meio das emoções que criaremos o campo magnético gravitacional da inércia do raio cósmico para poder transmutar e manifestar as coisas que precisamos para viver. Devemos estar cientes que esse tipo de emoção não é aquela que estamos acostumados, como a de estar feliz ou triste ou qualquer outra coisa. As emoções que ele está falando aqui são a criação da força do campo magnético que nos permite criar a transmutação. Fazemos isso quando sonhamos, viajamos em nossa alma por meio de nossa emoção. Mas não pensamos dessa forma, apenas dizemos que fomos a algum lugar em nosso sonho. Não estamos cientes de que primeiro geramos uma emoção para fazer isso. E se pensarmos nas diferentes experiências que tivemos, perceberemos então que quando havia uma necessidade absoluta de fazer algo, espontaneamente encontrávamos a concentração e o desejo certos para alcançar o que alcançamos. Mas quando não há essa necessidade urgente, por alguma razão parece difícil de fazer. Acho que temos que aprender a acessar essa concentração de vontade e esse foco mental e emocional direcionado. No futuro, os seres humanos terão que ser ensinados isso desde cedo, quando crianças, porque uma vez que todos os maus hábitos mentais se formam, é muito difícil superá-los. Esperamos que as unidades Rede de uma Nação nos ajudem a superar as nossas deficiências para mudarmos e vivermos conectados à alma. Como ele disse, Nosso maior inimigo para percorrer a extensão do universo é a consciência da fisicalidade e o nosso apego a este planeta aqui totalmente sem valor. No último parágrafo da primeira parte, Sr. Cash diz que se trata da alma da fisicalidade controlar a chama de suas emoções para que ela corresponda à alma do homem. A alma do homem já sabe como corresponder ao campo magnético gravitacional de inércia do raio cósmico para os raios cósmicos do universo, então podemos viajar pelo únicos assim. A essência disso é que estamos conectados à alma do Criador e que a criação fornece um ambiente que determina como essa energia se manifestará. A emoção é como podemos agir e fazer coisas por toda a criação. E o propósito pelo qual o Criador deu emoções ao homem não foi para ficarmos presos em reagir e nos mostrarmos felizes ou tristes, não é isso. Mas sim para usá-las para viajar pelo universo e sermos capazes de amar. Nossas emoções estão conectadas aos cinco sentidos, que são visão, audição, tato, paladar e olfato. E todos eles precisam ser sincronizados e harmonizados com a alma. E é a alma, por meio do desapego, que usará essa energia para controlar a inércia do raio cósmico a fim de manifestar os seus desejos. Um desses desejos pode ser o de nos manifestarmos no centro da alma do Criador. A alma foi dada ao homem para que ele vivesse nela e não na dimensão da fisicalidade como ele está fazendo agora. Parece haver muita atividade em andamento nos bastidores no que diz respeito ao avanço para a comercialização da tecnologia do Prime da Fundação Cash para o público. Quando as pessoas enviam suas invenções, devem fornecer todos os detalhes, caso contrário, a Fundação Cash não poderá avaliar o seu produto adequadamente. Devemos também compreender que a ciência do plasma da Fundação Cash está muito além do que está acontecendo agora no estado da matéria, até mesmo a transmissão de energia sem fio que os noruegueses estão trabalhando, colocando fios de cobre nas vias, ela é obsoleta antes mesmo de serem concluídas, em comparação isso, claro, com o que a Fundação Cash está fazendo nos bastidores. A Fundação Cash nem sequer vai considerar coisas como essa, porque já estamos 200 anos à frente disso. Os buscadores de conhecimento devem ter em mente que a Fundação Cash não quer retroceder, mas avançar no desenvolvimento do plasma, e aceitará sim e apoiará os desenvolvedores que estejam abertos a compreender o futuro e estejam trabalhando nessa direção. Dito isso, o Sr. Cash ainda deseja que vocês continuem enviando para ele suas invenções, se forem sinceros. No budismo tibetano, o Guru Padmasambhava segura em suas mãos uma taça feita de crânio chamada de joia que realiza desejos, que na verdade é um símbolo da mente. O Sr. Cash nos deu uma compreensão mais profunda disso ao afirmar que podemos mudar até mesmo nossas condições de saúde simplesmente por meio de nosso desejo. Obviamente, não se trata aqui de um pensamento casual da fisicalidade, mas sim de um desejo concentrado que tem foco e intenção por trás, juntamente com o comportamento correto e a vivência do Eto Shimitra. Aprendemos hoje que, cientificamente, precisamos mudar a força do campo de nosso ambiente para mudar o que se manifesta nele. Há muito mais por trás disso. No exemplo do recrescimento ou na regeneração do dedo do pé amputado, o Sr. Cash disse que não foi apenas a tecnologia. A mulher também tinha amor pela vida e ela queria continuar vivendo. Nesse caso, aos 55 anos, a mulher se apaixonou tanto pelo vizinho da casa ao lado que ela foi capaz de usar sua emoção para criar um ambiente para que seu dedo do pé voltasse a crescer. A alma da fisicalidade cria os campos de manifestação e a alma do homem cria as condições do ambiente para que isso se manifeste. Um dia ele nos ensinará como fazer isso. Enquanto isso, se realmente tivermos o desejo, nossa alma pode nos mostrar como. E só para deixar claro aqui, o Sr. Cash afirmou que ela não precisava da tecnologia para regenerar o dedo do pé. Ela poderia ter feito isso sozinha, assim como o lagarto regenera a cauda. Mas às vezes precisamos ver algo para acreditar, porque não temos essa fé em nós mesmos. Trata-se de acessar a emoção da alma. No passado, ele nos ensinou que temos três seres dentro de nós, que é a alma do homem, a alma da fisicalidade, a fisicalidade, e cada um desses seres tem suas próprias emoções. Assim, nossa atmosfera mental é como uma tela transparente onde essas diferentes emoções aparecem ali. De certa forma, aprender a distinguir entre os três é o nosso trabalho espiritual de autodescoberta. Uma maneira de entender isso é que, quando meditamos, às vezes experimentamos algo que não é um pensamento. Isso não pode ser explicado adequadamente com palavras ou para pessoas que têm uma mente predominantemente física. Tudo que conhecemos são nossos pensamentos. Portanto, se experimentamos algo que não é um pensamento, o que poderia ser então, se não a alma do homem? Outro exemplo é sentir e pensar espontaneamente em alguém que amamos e de repente o telefone toca e essa pessoa está ligando. Então nos perguntamos se foi apenas coincidência ou se as almas estavam de fato se comunicando entre si. Portanto, se quisermos encontrar nossa mãe, não precisamos mover nossa fisicalidade nessa direção. Tudo o que precisamos fazer é criar essa emoção em nossa alma e então dar a força de campo da emoção, da fisicalidade. Fomos treinados a pensar que é o nosso ego que controla a nossa vida. Nunca imaginamos que o próprio campo ambiental pudesse preparar certas coisas para nós fazermos e que não podemos escapar disso. Podemos adiar por algum tempo, mas eventualmente isso volta para nós e temos que cumprir isso. Essas podem ser experiências emocionais, psicológicas ou de qualquer outro tipo. O senhor que explicou como todo o conhecimento que ele transmite foi um presente dado a ele quando ele era muito jovem ainda, mas ele sabia como poderia gerar o cumprimento de sua missão, pois ele sentia que não era maduro o suficiente para lidar com os problemas de mudar os governos mundiais. Por duas vezes, o Sr. Cash conseguiu escapar disso, aos 19 anos e aos 29 anos, mas na terceira vez, ele não pôde recusar. Ele já havia brincado o suficiente e agora era a hora de cumprir a sua missão. A questão é que, em nossa vida, há certas coisas que podemos mudar e outras que não. E quando as almas determinaram algo para fazermos, não podemos escapar disso. E certamente muitos de nós temos exemplos disso em nossa própria vida, especialmente em relação a como todos nós chegamos à tecnologia e qual o papel que ela desempenha em nossa vida hoje. Tudo é feito de campos. No entanto, podemos fazer uma distinção entre eles. Quando falamos de campos magnéticos, estamos referindo a campos associados a uma entidade, algo tangível como instrumento, ímãs ou objetos materiais. Quando falamos de raios cósmicos, estes são livres e não têm uma fonte, embora possamos encontrar uma fonte para eles. Os raios cósmicos vêm do Criador e viajam pelo cosmos até encontrarem um lar. Eles podem se tornar nossos pensamentos e emoções e fazer parte de nossa vida. Toda matéria física tem uma conexão com o raio cósmico, pois é daí que ela recebe sua energia. Os cientistas nunca conseguiram explicar por que os ímãs geradores das cataratas do Niágara não se desgastaram e nem perderam energia nos últimos quase 150 anos. Mas agora sabemos, porque eles estão conectados aos raios cósmicos e é daí que vem a energia para iluminar a cidade de Nova York. Nossos corpos precisam converter 80% da energia que recebe dos raios cósmicos em uma força de campo utilizável. Hoje, o Sr. Cash revelou parcialmente o segredo de como as bolas de raios cósmicos são feitas. Ele disse que se você decompor a matéria da maneira correta, ela pode se tornar um raio cósmico em si. É isso que fazemos quando produzimos gãs. Quando colocamos pó de ferro sobre um papel com um ímã por baixo, vemos as linhas do campo magnético do estado da matéria. Mas se colocarmos gãs sobre ele, não veremos nada. Para ver os campos de gãs, precisamos expor ele à água e depois congelá-lo rapidamente. As linhas que vemos no gelo são, na verdade, raios cósmicos ali. Também fiquei gratamente surpreso ao descobrir que a Fundação Cash recebeu 8 mil pedidos pelas unidades de rede de emanação e que esperamos nós que elas sejam enviadas até o final do ano. Isso significa que seremos capazes de criar uma rede segura que se transformará em uma rede de comunicação de plasma e estaremos livres de interferências externas e seremos capazes de trazer paz ao planeta, sim. O motivo do atraso foi o ataque não provocado ao Irã por parte de Israel e dos Estados Unidos. O Sr. Cash estava tentando conseguir programadores de computadores iranianos para desenvolver o plasma, mas o governo precisava deles para sua defesa. Agora que isso foi resolvido, o processo deve avançar muito rápido agora. A Fundação Cash ainda precisa de pessoas que entendam de blockchain para desenvolver o jogo da iluminação. Foi dado também um importante ensinamento sobre como compreender a força do campo que os números que nos são fornecidos referem-se, na verdade, ao estado da matéria e podem ser completamente anulados no estado de plasma devido às interações do campo. Bom, por exemplo, o cálcio ele tem valor 40 e o aminoácido, ou corren, tem valor 43, mas isso refere ao estado da matéria. O carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são todos isótopos com diferentes estados de energia. Portanto, o aminoácido ele poderia estar em 35, e como o cálcio é gravitacional e tem uma densidade de massa maior, ele atrairá o aminoácido para si mesmo para se tornar um elemento combinado ou célula no corpo. A separação entre as linhas magnéticas e gravitacionais se aprofunda. Então, os milhões de combinações levam às células diferentes. Quando o cálcio e o aminoácido se combinam com o magnésio, podemos obter uma célula do rim e com o magnésio e o silício pode ser uma célula do fígado. Todas as diferentes células no corpo provêm de combinações de forças de campo ligeiramente diferentes. E o cálcio está na base e age como uma teia que captura diferentes elementos da sopa da linfa. A resposta sobre se múltiplos elétrons podem estar na mesma órbita foi dada, e a resposta foi não. Eles são ligeiramente diferentes uns dos outros e não temos os instrumentos para medir nem o conhecimento para compreender isso. Os elétrons, assim como os planetas e as luas, não podem estar exatamente na mesma órbita, pois caso contrário, eles colidiriam, e também porque a força do campo magnético gravitacional dos materiais dos quais são feitos não são exatamente a mesma. Eles contêm quantidades diferentes de cobre, de zinco e etc., e por isso eles têm órbitas diferentes. É questionável se a NASA realmente enviou 4 humanos para orbitar a Lua. O Sr. Cash levantou muitas dúvidas sobre isso, mas não respondeu diretamente a essa pergunta. Temos que esperar para ver se, quando realmente formos à Lua, encontraremos as pegadas e as máquinas deixadas para trás pela Apollo 11. No entanto, a questão sobre a radiação é séria, e já vemos efeitos negativos nos astronautas que retornam da estação espacial. O Sr. Cash falou sobre isso anteriormente e sabemos que eles mantêm isso oculto do público. Quando formos à Lua com a tecnologia do plasma da Fundação Cash, queremos nos transmutar e nos tornar um ser lunar para que sejamos livres para experimentar o ambiente, e isso nos proporcionará muito conhecimento científico adicional. No final do workshop, falou-se muito sobre a guerra no Irã. Ele estima o número de mortos americanos em 40 mil sem contar os desaparecidos em combate. Os iranianos perderam 250 mil e os israelenses 200 mil. Ele afirmou claramente que os americanos perderam a guerra, mas não pode deixar que o mundo saiba disso, então eles começaram a matar mais civis. Os iranianos entraram com uma ação judicial contra Netanyahu, Trump e os governos israelense e americano, e ela foi secretamente reconhecida internacionalmente. Eles terão que pagar indenizações de guerra ao Irã e seus ativos serão vendidos aos chineses pela metade do preço. Eles vão manter a guerra para que os bandidos fiquem fora da prisão. Os iranianos ainda se recusam a liberar a tecnologia do plasma e estão esperando pelo ensinamento de 29 de outubro, que também é o ensinamento de número 666. É muito estranho porque, se você falar sobre o plasma e o que ele pode fazer, então as pessoas religiosas de mente simples dirão: "Ah, isso é um anticristo." Não há como vencer com essas pessoas. Elas têm suas mentes fixas. Infelizmente, ainda temos tempos muito difíceis pela frente. Mas no final, a promessa é que a tecnologia será lançada e a paz virá sobre a Terra. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 637. É um campo incrível que nos criou de uma forma tão simples. Achamos que somos os seres mais inteligentes do universo, mas não passamos de ondas fantasmas cuja forma depende de como se condensam através da interação dos raios cósmicos e se tornam assim nossas emoções, sentimentos, pele, voz e tudo mais. É tudo apenas uma coleção de raios cósmicos, ou os raios do cosmos, ou os raios da criação. E se é tão simples assim, então por que estamos lutando uns contra os outros? Lutamos para viver e continuar respirando pelo maior tempo possível. Lutamos para destruir uns aos outros para que possamos mostrar que temos mais poder. Tudo mais que fazemos vem da coleção dos campos. Somos criados e manifestados a partir de uma coleção dos campos do universo e, no final de nosso ciclo na fisicalidade, voltamos a ser esses campos do universo. Viemos dos raios cósmicos e voltamos para eles como outra fonte da criação, que podem ser estrelas, galáxias, universos ou apenas poeira cósmica e campos em algum lugar do espaço do universo. Talvez nossa alma se torne um grão de poeira nos desertos do universo. Os campos se manifestam como um planeta, mas tem que haver uma alma do homem que se manifeste como um corpo físico humano também. Da mesma forma, existem galáxias e universos físicos. Nós apenas olhamos para o que podemos ver fisicamente. No entanto, no mundo da criação, é mais importante olhar para a vida através dos raios cósmicos e como os campos do ambiente manifestam algo. É o campo do ambiente que dita a manifestação da fisicalidade, ou o que chamamos de confirmação do campo. O que vemos no estado da matéria é uma fração muito pequena dos campos totais do universo. Já falamos sobre isso antes, que o espaço vazio entre as estrelas, galáxias, planetas e entre as células do corpo do homem não está realmente vazio, está cheio de campos. Esses campos ditam as condições da manifestação, e se por acaso houver um campo que corresponda ao campo do ambiente, ele se manifestará. Chamamos isso de inércia. Estamos acostumados a falar sobre a inércia do estado da matéria no planeta Terra aqui, mas no espaço, entre as galáxias e o universo, também há inércia. É uma inércia de campo que o mundo da ciência de hoje ainda não compreende. A essência da criação é que existem os campos dos raios cósmicos e criam as condições da inércia cósmica. A semente de uma estrela não se manifesta repentinamente na galáxia. É preciso haver a inércia dos raios cósmicos, que é uma energia oculta. Chamamos isso de inércia da matéria, e é uma inércia de energia cósmica. Ela cria um ambiente que permite assim que a matéria se manifeste dentro dela. Em ensinamentos anteriores, dissemos muitas vezes que chegará o dia em que poderemos criar um peixe a partir de uma gota de água em um aquário. Esse é o entendimento fundamental disso. São os campos gravitacionais e magnéticos de inércia do ambiente que permitem que essa gota de água se manifeste como um peixe. A parte de energia de cada gota de água carrega toda a informação de toda a criação. Depende do ambiente que você criar ao redor dela, que levará assim a manifestação do estado da matéria dela, ou o estado em que você pode observá-la. De certa forma, uma gota de água, um átomo, um elétron, um próton, todos eles carregam toda a informação da essência da criação. A informação é desde o início dos tempos. As condições precisam ser criadas para que ela se manifeste como uma parte de um átomo, como uma estrela, como uma galáxia, um corpo humano, um órgão no corpo, uma célula no corpo ou qualquer outra coisa. Sempre concentramos nossa compreensão da manifestação no que podemos ver fisicamente. Agora estamos aprendendo que são as condições do ambiente e a inércia plasmática do ambiente que permitem que algo se manifeste. Funciona como aqueles umidificadores que a gente coloca em casa que convertem a umidade do ar em água. Você não consegue ver a umidade no ar, mas quando você coloca um desumidificador no quarto, você começa a ver baldes de água se condensando em seu reservatório. E de onde veio a água? É o mesmo com os campos gravitacionais e magnéticos. Temos que criar uma condição para que eles manifestem a fisicalidade. Não há diferença entre esse desumidificador e a criação de matéria através dos campos magnéticos de inércia de raios cósmicos no universo. Quando não está na força de campo do observador, permanece transparente ou invisível. O raio cósmico ele carrega a informação e a energia do universo, e então se condensa à força de campo da inércia dos sentidos do observador, como os ouvidos e os olhos, e se manifesta nesse ponto. Quando olhamos para a noite e vemos um ponto de luz ou uma estrela, o que há entre nós e essa estrela? É o espaço transparente que podemos ver através dele. Não há diferença entre o espaço transparente e a linfa em nosso corpo. Se nos cortarmos, vemos o pus branco e claro da linfa também. Ela carrega toda a essência da vida para o corpo e pode manifestar qualquer célula. Depende das condições ambientais criadas em áreas específicas para que se torne assim uma célula do fígado, do rim, do cérebro ou de qualquer outro órgão. A transparência da linfa é exatamente como a transparência do espaço entre as coisas no universo. Se tivermos o campo de força da compreensão e formos capazes de criar as condições necessárias, então quando formos para o espaço não cairemos. Em vez disso, vamos flutuar como se estivéssemos em uma substância gelatinosa que é exatamente como a linfa em nosso corpo. Criamos uma energia em nosso aminoácido e no ambiente confinado dentro da pele para a criação de células. No entanto, a substância no espaço ela não é como a substância gelatinosa da linfa, mas é uma substância gasosa e intangível. E se mudarmos a condição de nossos aminoácidos dentro do nosso corpo, acabaremos em uma gelatina muito parecida com a linfa. É para outras coisas criadas que possuem essa força. Quando o homem compreender todo o potencial dos campos gravitacionais e magnéticos de inércia de raios cósmicos, então o ciclo de todo o conhecimento do homem mudará. Então você entenderá o que eu quis dizer quando eu afirmei que eu posso manifestar o Cristo em toda a sua fisicalidade por meio da essência de uma gota de água. Isso não é mais um sonho. É compreender a ciência da criação. Aqueles que compreenderem esse conhecimento percorrerão a extensão do universo instantaneamente. E aqueles que são ignorantes quanto ao conhecimento da criação terão que usar tecnologia espacial para herdar a Terra, a Lua e o resto. O novo conhecimento e compreensão da tecnologia do plasma é compreender o funcionamento dos raios cósmicos e a essência da criação e como somos criados. Podemos criar energia do campo magnético de você em um aquário que se pareça com água. E ao adicionar outra água a ele, cria assim uma interação que se tornará um peixe. É como adicionar uma gota de tinta a um copo de água. Isso muda a cor da água. Com uma única gota, podemos manifestar um peixe ali. As religiões chamam isso de ressurreição, mas na ciência do plasma é transmutação. Se nossa alma puder criar um campo na condição do campo magnético da inércia do raio cósmico no ponto da impressão, então ela pode carregar nossa alma e espírito para a dimensão. Então, por meio da emoção, podemos nos manifestar como um ser humano, um animal ou qualquer outra coisa. Agora compreendemos esse conhecimento, estamos cientes da criação da alma do homem. A alma do homem cria o sistema de campo gravitacional e magnético de inércia de raio cósmico, então a forma como ele interage com o ambiente e a estrutura do que coletou e criou leva à criação de si mesmo como um cão, um alienígena, uma estrela e tudo mais no universo. Chamamos suas criações de tornados, furacões, raiva e tudo mais. Não há diferença na forma como as coisas são criadas. Uma é o comportamento do homem, e a outra é o comportamento de um planeta. Em essência, depende de qual emoção cria o quê. Caso contrário, é tudo a mesma coisa. Todos os dias repetimos as mesmas coisas, tomamos café da manhã, depois almoçamos, etc. Dormimos em um determinado horário também. O planeta cria furacões em certos dias porque essa é a sua hora do almoço, vamos dizer assim. E tufões também em outro dia com parte do ciclo de um ano. Ele repete as mesmas coisas porque é feito da mesma estrutura. Precisamos compreender a repetição do sistema. O homem precisa compreender o ciclo da energia da inércia de raio cósmico e então ele compreenderá todo o processo da criação. Quando os cientistas humanos compreenderem isso, então eles poderão não apenas controlar a criação de uma célula, mas também controlar a criação do ambiente no qual a célula se manifestará. Esse é o conhecimento supremo da criação, e o homem já o alcançou. É o Yin Yuan, ou estado da energia e da matéria, como podemos manifestar a matéria dentro dos campos de energia. Fazemos isso em nossos freezers e fogões também, ao alterar a temperatura. Então alteramos assim as condições de manifestação. Mas quando se trata de compreender os campos cósmicos do universo, o homem fica mentalmente bloqueado nesse ponto. Ele não consegue compreender mentalmente que a criação é a repetição do mesmo processo. A estrutura mais simples da criação é repetição, confirmação e então a manifestação. Se o homem compreender que precisa criar as condições por meio das emoções de sua alma, então ele poderá percorrer a extensão do universo e alcançar o centro da alma do Criador. Nesse ponto, ele será capaz de criar os campos gravitacionais e magnéticos do raio cósmico do Criador, porque eles estão dentro dele. É muito parecido com aqueles ursos de pelúcia que viram do avesso e se transformam assim em outra coisa. Em essência, o que estava dentro passa para fora. Quando a ciência compreender a estrutura completa da criação, incluindo a conversão, como separar e a diferença entre o campo gravitacional e magnético da inércia de raio cósmico e os campos magnéticos da inércia da matéria, então o homem terá encontrado a chave para entrar no mundo da criação. Então o homem não precisará de comida nem de remédios, não precisará fazer nada. Ele percorrerá toda a extensão do universo e reunirá seu conhecimento. Ele se tornará aquela gota porque ele veio dela. Talvez agora possamos entender por que peixes dourados aparecem repetidamente em poços profundos bem abaixo da superfície. Eles se criam espontaneamente a partir dos campos do ambiente do campo magnético de inércia de raio cósmico que são transferidos para o estado da matéria. Portanto, se os peixes podem se criar a partir dos campos, por que o homem não pode? Será que precisamos do útero da mãe para criar as condições para a manifestação da vida? Ou podemos criar as mesmas condições que o útero e criar uma alma que então manifestará uma fisicalidade? Será que precisamos de incubadoras para juntar óvulos e espermatozoides? Podemos criar as crianças gemidas criando os campos magnéticos ambientais no nível do raio cósmico e isso levará à criação da alma e então ao homem. Será uma vida perfeita. Se mudarmos o ambiente físico da Terra, então outras criaturas de outros ambientes do universo poderão viver aqui. Para fazer isso, precisamos compreender a conversão dos raios cósmicos do universo e então manifestá-los de acordo com os campos gravitacionais e magnéticos de inércia de raio cósmico para este planeta aqui. Dessa forma, criamos os campos ambientais que levam à manifestação do estado da matéria. Não criamos o estado da matéria de acordo com as condições do ambiente. Quando nossos cientistas compreenderem isso, então usaremos isso para a comunicação. Quando compreendemos a totalidade do conhecimento da criação, então entraremos nos verdadeiros paraísos do conhecimento. O motivo do ensinamento de hoje é fazer com que sua alma compreenda a emoção dentro de sua estrutura e dentro da estrutura de sua alma. É assim que você cria um ambiente. É nesse momento que o espírito, alma da fisicalidade do homem, trará o conhecimento da fisicalidade para corresponder ao ambiente. Isso significa que você não chegará ao Polo Norte vestindo um traje de banho, o que causaria assim sua morte. Vocês se manifestarão de acordo com as condições apropriadas que lhes permitam sobreviver naquele ambiente. Isso será feito por meio da inércia de raios cósmicos. Mostraremos isso muito claramente nas estruturas que estamos montando. O prelúdio disso foi mostrado em linhas com o sistema vertical. Nesses sistemas criamos as condições da inércia dos raios cósmicos e não a transmutação de. Criamos uma sopa e o corpo tornou-se como açúcar dissolvido na água quente dos campos magnéticos e gravitacionais da inércia dos raios cósmicos. Então, por meio das antenas de raios cósmicos, permitimos que a emoção da alma se transferisse para onde ela queria estar. Quando o homem aprender a controlar sua emoção e alterar a energia da inércia dos raios cósmicos dentro de sua alma, então ele será capaz de se transmutar por todo o universo. Ele se transmutará através da energia e, por meio da emoção, alterará a força do campo para a força do campo da alma do homem, no nível da energia cósmica, ou o que chamamos de inércia do Criador. E você pode transmutar assim instantaneamente. Quando você chegar ao destino, não saberá onde está, mas estará na presença do seu Criador, pois você é parte da criação dele e ele é parte da sua criação. Esse conhecimento não está mais oculto do homem, mas ele precisa compreender que ele não precisa de máquinas para alcançar isso. É através do aprendizado de controlar suas emoções que ele alcançará isso. É como colocar gelo em uma panela sobre o fogão. À medida que aquece, o gelo se transforma em líquido e depois em vapor de água. Quando está na forma de vapor, ele pode se manifestar em qualquer lugar da sala como quiser. Pode se tornar um gelo na janela se tiver frio lá fora, ou ser absorvido pelo corpo do homem como umidade, ou qualquer outra coisa. Você controla o fogão por meio de suas emoções e de onde deseja estar. É por isso que estamos sempre ensinando a vocês sobre as emoções da fisicalidade da alma e como elas são conectadas. A emoção é aquela chama ou calor que transforma o homem. Não da raiva para a felicidade, mas da matéria para a energia. E quando o homem compreender isso, ele será capaz de se transmutar através do universo e não precisará carregar nada consigo. Ele manifestará tudo o que precisa por meio de suas emoções. Ele será conhecido como o homem da terra porque a força do campo e a semente de sua alma estão próximas da semente da energia do Criador. Sua alma está codificada com aminoácidos de 43 como um ser humano da terra. E é só isso. Somos o pacote nas costas de um transportador. O transportador é a alma do Criador. E o pacote é a energia do campo da alma da terra e o resto está codificado. Os cientistas decodificaram o genoma do homem, mas não o genoma da criação, que é feito de campos e nada mais. Os cientistas decodificaram toda a estrutura do genoma do homem com tantos milhões de combinações. Não há diferença entre isso e o genoma da criação. Para o genoma da criação, observamos o padrão energético da inércia de raios cósmicos e não do estado da matéria. O homem é apenas um pequeno pedaço preso ao pacote traseiro da alma do Criador, e o que o ambiente ao seu redor nos permite nos manifestar como homem, cão, alienígena, poeira, pedra ou qualquer outra coisa em qualquer lugar do universo. É por isso que algumas escrituras sagradas dizem que até mesmo uma pedra tem uma alma, porque essa alma provém da criação de uma alma que se encontrou na dimensão da inércia da energia do campo gravitacional magnético daquele lugar, ponto e manifestação. Um grão de areia não vem do Sol para a Terra, ao contrário, os campos magnéticos e gravitacionais do Sol interagem com o ambiente deste planeta e, em um ponto de interação por meio das condições da inércia da Terra, se transformam em um grão de areia, uma pedra, uma alma do homem, ou se manifestam como parte da fisicalidade neste planeta. Então você compreende com que facilidade pode se transformar de homem em uma fera, em um grão de areia, em um alienígena ou até mesmo na alma do Criador. Depende de qual é a inércia de raios cósmicos e de como ela é afetada pela força do campo da sua alma. Sua emoção é o termostato que controla isso. Podemos nos manifestar hoje como gelo, amanhã como água, no dia seguinte como vapor, o que nos permite viajar para qualquer posição na sala. A sala é como o universo e únicos. Nossa alma é a essência da gota. Espero que vocês, buscadores de conhecimento, tenham compreendido a essência dos ensinamentos de hoje, que é entender e controlar as suas emoções. Não nos referimos às emoções de explodir de raiva ou de amar, mas sim a compreender a força do campo das emoções que te permitirá viajar pelo universo. É assim que percorremos a extensão do universo quando estamos fisicamente dormindo e chamamos isso de sonho. Quando sonhamos, o campo de força da inércia da nossa alma determina a nossa posição, porque é a emoção da alma que absorve a energia e não a emoção do homem enquanto ele está acordado. Nosso maior inimigo ao percorrer o universo é a consciência da fisicalidade e o apego a este planeta, que não vale nada. Quando o homem compreender como controlar a chama de suas emoções por meio de seu espírito, então ele será conduzido ao se igualar à emoção da alma. Então a alma ela sabe como se igualar à inércia do campo gravitacional magnético dos raios cósmicos do universo. Percorrer a extensão do único será muito fácil, pois compreenderemos o mundo da criação. E a pérola nessa ostra é a alma do Criador. O resto é o ambiente, e isso permite que a pérola se manifeste ali. O homem precisa compreender que sua emoção não lhe foi dada para reagir e demonstrá-la. Foi-lhe dada para que ele compreendesse como usá-la e controlá-la para viajar pelo universo. Por meio de nossa emoção, podemos amar e podemos tentar compreender qual é a próxima emoção que nos permitirá nos conectar à nossa alma. Precisamos lembrar que nossas emoções estão conectadas aos nossos cinco sentidos. Temos que harmonizar e sincronizar esses cinco sentidos entre si para que possamos assim nos conectar à nossa alma. O que respiramos, tocamos, provamos, cheiramos e vemos tem que se tornar singular na emoção do desapego. Então seremos capazes de controlar nossa própria gota de água do raio cósmico de nossa existência e podemos nos manifestar em qualquer lugar no universo e podemos escolher o oceano ou o universo. Uma vez que compreendamos como controlar nossa emoção, compreenderemos como criar transmutação. Então compreenderemos como e onde nos manifestar com a força de campo da inércia de nossa alma. Queremos estar ao lado de nossa amada na cozinha, na Lua, em Marte ou em outra galáxia? Ou na alma central de nosso Criador? Eu fiz o homem em imagem de mim mesmo. Eu tenho uma alma e dei essa alma ao homem. Cabe ao homem compreender e viver na dimensão da alma e não na dimensão da fisicalidade. Espero que aqueles de vocês que são sábios possam alcançar a sabedoria da criação e que tenham compreendido a mensagem do ensinamento de hoje. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 637. Muitos buscadores de conhecimento têm nos enviado suas invenções para colaborar com a Fundação Cash em diferentes etapas de nosso desenvolvimento de plasma. Vocês precisam nos enviar todos os detalhes da proposta e o que já foi alcançado. Não basta dizer que fizeram isso ou aquilo. Para que possamos tomar uma decisão muito rápida, precisamos de ter todos os detalhes do que vocês aplicaram, bem como quaisquer certificados ou licenças que vocês possuem, ou o que está também acontecendo com as licenças e o produto e o que planejam fazer. Se vocês não fornecerem todos os detalhes, não vai dar certo conosco. Os dias em que a Fundação Cash era muito flexível acabaram. Não temos pessoal suficiente para fazer tudo isso. Se vocês criaram um protótipo, precisamos vê-lo. Tudo deve estar incluído na proposta de vocês. Tudo deve ser enviado para nós, toda a documentação e projetos. Não estamos copiando a tecnologia de vocês. Como dissemos, não registramos patentes, mas respeitamos o conhecimento. Estamos recebendo muitos buscadores de conhecimento que fizeram o que chamamos de tecnologia de ponta, mas em relação a onde estamos, isso já está obsoleto. E é por isso que não respondemos a você, porque não temos tempo. Para você pode ser até algo muito avançado, mas para nós já é obsoleto, absolutamente obsoleto. Estamos trabalhando em um nível diferente do que vocês veem em público. Nem mesmo 5% do que desenvolvemos está disponível ao público. Nossa equipe são estruturadas por motivos de segurança, de modo que não saibam o que as outras estão fazendo também. Quando nos deparamos com propostas que são perigosas para a humanidade ou que consideramos antiéticas, simplesmente não respondemos. Não importa o quanto você acha que sua tecnologia é boa, se ela não se encaixa no nosso programa, nós a descartamos. Talvez possamos voltar a ela no futuro. Não precisamos copiar a tecnologia de ninguém. Estamos avançando tão rapidamente que não vamos retroceder para uma tecnologia obsoleta. Algumas pessoas propuseram seu sistema de comunicação, materiais cosméticos, sistemas alimentares e outras coisas, mas tem que ser algo que acrescente valor ao que já estamos fazendo. Não vamos retroceder só porque você diz que pensou em algo e que é um buscador de conhecimento. Em relação a algumas coisas que as pessoas enviaram, já estamos 200 anos à frente disso. Respeitamos sua pesquisa, e você deve continuar a desenvolvê-la. Você pode manter contato contínuo conosco, e se surgir algum ponto que se torne aplicável ao nosso processo, entraremos em contato com você. Se não respondermos, significa que sua tecnologia já está obsoleta. Nos próximos meses, 8 mil unidades de rede de uma nação entrarão em operação este ano. Vamos contornar o sistema de comunicação da internet e seremos capazes de transferir energia e tudo mais. Podemos até controlar seus sonhos. O novo sistema nem precisa de conexão de energia. Podemos jogá-lo no oceano e ele fará seu trabalho. O transporte de energia não faz mais parte do nosso trabalho, porque já ultrapassamos esse ponto. Estamos adicionando e criando energia dentro do sistema, convertendo sua energia em raios cósmicos e alcançando tudo de maneiras diferentes, seja para fins médicos, de energia ou qualquer outra aplicação. Sua ciência está de volta à idade da pedra do conhecimento e não há necessidade de enviá-la para nós. Em 2027, apresentaremos novos chips de plasma nos quais um bloco de 1 cm quadrado poderá armazenar e operar todos os computadores deste planeta. Isso mostra o quão avançada é a nossa tecnologia. Nosso problema é que agora precisamos desenvolver maquinário que se adapte à nossa tecnologia. Ainda não chegamos lá. Temos que converter a tecnologia atual nisso. O próximo passo é desenvolver sistemas de energia que possam criar as condições certas para produzir os próprios objetos. Não precisamos de matérias-primas, nem mesmo precisamos produzir GANs, porque nossos sistemas produzem os materiais necessários por conta própria. Não precisamos minerar ou comprar nada. Produzimos nossos próprios materiais para converter energia, alimentos, medicamentos e tudo o que precisamos. Isso mostra o quão avançada é a nossa tecnologia. Somos autossuficientes por meio dos raios cósmicos e não precisamos comprar e converter matérias-primas. Agradeço por nos enviar suas ideias. Vocês ainda podem fazer isso, mas talvez não seja algo que possamos utilizar no momento. Já temos nosso centro de pesquisa e as salas nos prédios estão vazias. Estamos esperando para preenchê-las com tecnologias provenientes de vocês, buscadores de conhecimento, ou da própria estrutura de pesquisa da Fundação Cash. Até 2027, um centro de pesquisa de 100 mil metros quadrados será disponível para os buscadores de conhecimento. E haverá outras pessoas de conhecimento que se tornarão buscadores de conhecimento no futuro e ocuparão essas salas também. Estamos buscando tecnologias para receber. Por favor, continue nos inundando com novas tecnologias e veremos se elas se encaixam em nossa estrutura. Quando isso acontecer, traremos toda a sua família para a área de pesquisa. Queremos que vocês sejam felizes e forneceremos educação para os seus filhos e cobertura de saúde completa também. Estamos fornecendo tudo para que vocês possam desenvolver a tecnologia enquanto estão em paz. Então isso trará paz para a humanidade. Trabalhamos com governos e por isso temos que ser íntegros e transparentes. E agora vamos financiar governos e transferir ativos para eles também. Para que eles nos aceitem, temos que ser íntegros e transparentes em todos os aspectos do nosso trabalho. Não levamos em conta sua cor, raça, religião ou filiação política. Analisamos como sua tecnologia está em equilíbrio com o que fazemos e o que é bom para o futuro da tecnologia humana. As pessoas nos informaram que podem transferir coisas por meio de energia, e países como a Noruega e a Dinamarca lançaram a comunicação sem fio e a transmissão de energia sem fio, que eles consideram muito avançadas. E nós estamos 100 anos à frente disso. No que diz respeito à saúde, não nos dedicamos ao tratamento de doenças, mas sim à alteração da alma do homem. Não se deem o trabalho de nos enviar coisas como Mad Bellies, pois não trabalhamos dessa forma. Nos enviem coisas que estejam no nível em que nos encontramos agora. Cada pesquisa custa de 1 a 3 milhões de dólares, desde o início até a linha de produção e o marketing. Continuem nos enviando seus e-mails, e agradecemos por isso. Não desrespeitamos vocês, mas estamos tentando mudar as condições para a humanidade agora. Não estamos interessados em nada que tenha a ver com transferência de energia e comunicações, porque desenvolvemos tecnologias que se comunicam através do universo e podemos adicionar emoção a isso. Aqueles que estão se juntando à sessão de voo mensal de 17 de abril e participaram da sessão de voo das sessões de voo anteriores nas quais vocês perderam seu vício, por favor não participe, porque seu vício já mudou e não queremos trazê-lo de volta ou acrescentar algo novo a isso. Não venha apenas porque você quer participar do voo. Quando você não tem dor de cabeça, por que você toma aspirina? Não entre apenas porque você gosta de ir a todas as sessões. Se você tem vícios, junte-se a nós, pois estamos testando certas coisas. Você se registrará através do jogo da iluminação e será muito tranquilo. Faremos assim daqui em diante. Ainda estamos procurando programadores de computadores e de jogos também que entendam de blockchain. Houve uma interrupção porque muitos de nossos programadores de computadores vieram de um determinado país e devido à situação lá, ficamos atrasados. Agora estamos de volta aos trilhos e tudo avançará muito rápido em todas as direções. Temos 3 mil produtos em desenvolvimento da nova estrutura. Pergunta para o Sr. Cash. Você sempre nos diz que nosso desejo é uma ordem. Podemos alterar qualquer aspecto da realidade simplesmente desejando essa alteração? Podemos, por exemplo, corrigir problemas em nossa fisicalidade usando apenas nossos desejos? Podemos modificar a estrutura de elementos físicos e não físicos usando esse mesmo princípio? Desse ponto de vista, somos também criadores, assim como nosso criador? Sr. Cash responde. Sim, é possível. Mas é preciso criar um ambiente adequado para isso. Isso fez parte do ensinamento de hoje. Quando tivermos acesso aos arquivos da Fundação Cash, poderemos mostrar então algumas fotos do processo de regeneração de um dedo do pé que foi amputado. Temos cerca de 10 mil fotos, vídeos e todo tipo de material sobre a regeneração de um dedo do pé. Fizemos isso em 2006 e 2007. Foi porque aquela pessoa ela tinha o desejo e o amor pela vida que assim conseguimos fazer seu dedo crescer novamente. Não é apenas nossa tecnologia. A pessoa também precisa ter o desejo certo para poder alcançar isso. A senhora deveria ter morrido em 2005, e quando usamos a tecnologia do plasma e seu dedo amputado. Então ela se apaixonou, já com mais de 50 anos, e continuou a viver até alguns anos atrás. Ela queria viver porque ela estava apaixonada. Não basta apenas querer algo, é preciso criar um ambiente para que isso aconteça. Nós compreendemos esse ambiente e podemos criar tanto o ambiente quanto o estado da matéria para se adequarem a você. É a essência da emoção e então o uso da alma da fisicalidade, o que vocês chamam de espírito. A alma da fisicalidade cria os campos de manifestação e a alma do homem cria as condições do ambiente. Um dia eu vou ensinar a vocês como. Nada é impossível, tudo é possível, mas vocês precisam entender como criar o potencial para que isso se manifeste. Vocês fazem isso controlando as emoções. Vocês precisam aprender a acessar as emoções da alma e então todos vocês saberão como fazer isso. É como quando você deseja ver a sua mãe e em segundos o telefone toca. É assim que a emoção funciona para tocar a alma. O desejo da emoção precisa ser tão puro que simplesmente se conecte às almas. Essas coisas acontecem com você, mas você as descarta como coincidência apenas, porque você não consegue entender como elas funcionam. Agora você entende e pode criar esse desejo. Você não precisa ir fisicamente a algum lugar, basta criar isso através da emoção da alma, e então isso ganha uma fisicalidade, a força do campo da emoção da fisicalidade. Uma vez que o ambiente tenha definido os campos, você não pode fugir disso, você pode adiar, mas nunca pode escapar disso. Está definido para acontecer com você aquilo. Algumas coisas você pode até controlar, um pouco. Isso significa que o campo ambiental decidiu que você teria um pouco de controle sobre isso. Isso permite que você fuja, mas não que escape. Por exemplo, se sua mãe sentir que você precisa comer uma laranja para sua saúde, ela acabará conseguindo isso. No café da manhã ela coloca uma laranja para você comer e você diz não. Então na hora de dormir ela volta e diz, essa é a sua laranja. Você não pode escapar disso até comer aquela laranja. Não importa se é emocional, psicológico ou qualquer outra coisa. Temos certos destinos para que as emoções se manifestem e alguns são determinados para nós de forma que não podemos mudar. É porque as outras almas já concordaram com isso. Pode ser por algo agradável como um presente ou o que você chama de desagradável como um castigo. Você pode ter pensado que decidiu não visitar a sua mãe, mas não sabe o que sua alma decidiu. Então ela liga e diz que fez o seu bolo favorito e você está lá em minutos. As almas decidem. É assim que as promessas escritas pelos profetas foram feitas. Não são profecias isso. É a mesma alma criando as condições para que isso aconteça e o tempo também necessário para se manifestar. É como Moisés, Cristo, Maomé e todos os outros. É a mesma alma e depende apenas de quanto eles aumentam a temperatura ou colocam energia para manifestá-la. Nessa mesma linha, o Sr. Cash contou aqui novamente a história de como ele recusou sua missão duas vezes e na terceira vez ele aceitou. E Sr. Cash diz, para aqueles que são novos na Fundação Cash, a razão pela qual eu tenho todo esse conhecimento que estou compartilhando hoje em medicina, espaço, agricultura e tudo mais, é porque foi um presente que me foi dado quando eu era muito jovem. Foi colocado à minha disposição por meio de canais para eu realizar quando eu tinha 19 anos, mas eu recusei, dizendo que era muito jovem e sem experiência para carregar tal conhecimento e ensiná-lo. Eu sabia como escapar disso. Isso voltou a mim quando eu tinha 29 anos, e novamente eu disse que era muito jovem e não tinha experiência para lidar com os governos mundiais, porque eu sabia onde estava o problema se eu tentasse tal coisa. Isso voltou novamente quando eu tinha 40 anos, mas desta vez me disseram que eu não poderia recusar, e o prazo já estava definido. Imediatamente abandonei todo o meu trabalho e me dediquei totalmente à pesquisa e desenvolvimento na Fundação Cash. Podemos ditar certas coisas, mas se o tempo já está determinado, então somos apenas uma ferramenta na estrutura das outras almas. De certa forma, me foi dado tempo para brincar por 20 anos, mas me disseram que eu já tinha brincado o suficiente e que agora era hora de cumprir. É o mesmo com tudo mais na vida. Temos controle sobre certas coisas, mas não podemos mudar o que a alma determinou que fizéssemos. Nossa conduta e tudo que vem de dentro não pode ser alterado. Amanhã sou o bolo e você tem que ir visitá-la. O bolo para mim era a paz mundial. E ele já estava assado. E eu estou aqui apenas para entregar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar a diferença entre um campo magnético e um raio cósmico? O Sr. Cash responde. Os campos magnéticos são geralmente associados a uma entidade e provém de coisas tangíveis como instrumentos, ímãs ou materiais e eles podem emitir luz. Já os raios cósmicos são livres e sem uma fonte. Podemos encontrar sua fonte, mas em essência não estão conectados a nada imediatamente tangível. É como os campos da criação. Eles estão conectados ao Criador, mas tornam-se parte do cosmos. Eles viajam pelo cosmos para encontrar um lar, para se tornarem assim nossos pensamentos, emoções ou parte de nossa vida. Essa é a diferença entre eles e como os separamos. Toda matéria física tem uma conexão com o raio cósmico, porque recebe suas fontes e energia de fora. Até mesmo o ímã em sua mão ainda recebe raios cósmicos, mas eles estão naquela força de campo específica. Os campos magnéticos que saem dele ainda estão conectados a outro lugar. Se não estivesse conectado, esgotaria seus campos, mas isso não acontece. Em outras palavras, os ímãs estão continuamente sendo alimentados com energia, mas não compreendemos isso. Tudo que vemos na energia do estado da matéria está conectado aos campos do universo. É isso que queremos dizer quando afirmamos que o nosso corpo ele utiliza 20% dos campos magnéticos deste planeta como alimento e os outros 80% provém do cosmos. Eles estão conectados entre si e um converte a energia cósmica em uma manifestação do estado da matéria e na confirmação de existência. No entanto, se você quebrar a matéria da maneira correta, você pode obter o raio cósmico ali. É isso que fazemos ao produzir os GANs. Fizemos alguns testes com um de nossos cientistas no Irã, que é um pesquisador muito profundo e um grande empresário. Quando você coloca pó de ferro em um ímã, você vê as linhas do campo magnético, mas se você colocar um GANs em um ímã com pó, muito raramente você verá os raios. Mas se você pegar o mesmo GANs e colocá-lo em um ambiente de água, que é um conjunto de separação de raios cósmicos, então você verá os campos à medida que ela congela com gelo. Não é necessário que o GANs esteja dentro dela. O gelo é uma manifestação dos campos ali. O pó de ferro é uma manifestação dos campos magnéticos do estado da matéria. O GANs ele manifesta o raio cósmico, enquanto o pó é o campo, são os campos magnéticos da matéria. Pergunta para o Sr. Cash. Encomendei a unidade Rede Uma Nação em 2025. Quando será entregue? Sr. Cash responde. Temos parte delas conosco, mas tivemos um problema. Esperamos resolvê-lo muito em breve e se tudo correr bem até o final deste mês elas serão enviadas. Recebemos as unidades, mas precisamos concluir o software. E então 8 mil unidades Rede Uma Nação devem ser enviadas até o final do ano. Pergunta para o Sr. Cash. Como o cálcio com uma força de 40 permanece no centro da célula e atrai o aminoácido que tem uma força maior de 43? Nos sistemas biológicos, os processos frequentemente se comportam de maneira diferente do que se espera em modelos puramente físicos. Como essa aparente contradição é explicada dentro de sua estrutura? Sr. Cash responde. Não há contradição, é só a falta de conhecimento e é puramente uma falta de compreensão da ciência da criação. O cálcio está em um estado quase sólido e a um ponto fixo em 40. O aminoácido, hidrogênio e nitrogênio, e os demais também são, eles são isótopos. Quando estão em um estado de plasma, a força do campo comparada ao estado da matéria é totalmente diferente. Mesmo que você conte 43 no estado de matéria, em termos de energia, é muito provável que seja cerca de 36. O cálcio é gravitacional e se mantém, porque carrega uma massa de maior densidade. É simples assim. Isso não se encaixa em nosso entendimento. É diferente quando lidamos com plasma. Em ensinamentos anteriores, dissemos que se o ferro tem 56 no estado da matéria, o seu isótopo energético poderia chegar a 45, e se ele for excitado em conjunto com outro campo, poderia chegar a 100. É por isso que alguns materiais se comportam como se estivessem em outra dimensão. Se você alterar o ambiente da inércia de raios cósmicos, a mesma matéria terá uma manifestação de força de campo diferente sob condições diferentes, porque você permite que a separação entre as linhas magnética e gravitacional vá muito mais fundo. Essa é a única razão. É como se você sugasse o vácuo para fora e visse assim a separação. É só isso. Nosso conhecimento na Fundação Cash ele é completo, só que você ainda não compreendeu totalmente o que isso significa. Todos os aminoácidos, a menos que estejam em um estado excitado, não conseguem lidar com a energia mais elevada e eles morrem. Um estado excitado ocorre quando você tem, por exemplo, um vírus e sua força ultrapassa 40. A célula não consegue lidar com isso e ela morre. Foi assim que fizemos o copo da vida durante a época do vírus e porque ele funcionou. Nós o produzimos sem que você soubesse como ele é estruturado. O aminoácido ele está acima do cálcio. Você teve muito sucesso com seus ganhos porque nós estruturamos para que correspondesse ao vírus e não ao aminoácido do seu corpo. Tudo é ensinado corretamente, cabe a você compreender o conhecimento. No aminoácido, sempre dizemos que o oxigênio é o ponto de inércia, como um portador do campo gravitacional, porque é mais pesado e atrai os outros para si através da dimensão da conexão do campo. Não é que nitrogênio 14 seja nitrogênio 11.9999.8. Cada pequena diferença manifesta uma célula diferente. Se você tiver uma vasta radiação na força do campo e cinco elementos para fazer combinações, então você terá bilhões de células diferentes no corpo. É como na loteria. Você tem 49 números e pode escolher 7, o que resulta em 14 milhões de combinações. Ao somar isso às diferentes forças de campo do nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, para as combinações de conexões de cálcio, então você pode ver quantos milhões de combinações podem ocorrer. Você precisa entender a ciência por trás das coisas. São os campos de energia da matéria que fazem com que o cálcio se torne o osso e as diferentes células do corpo. O aminoácido permanece como uma rotação secundário e nos campos inferiores. Então você adiciona magnésio na força de campo e se manifesta como uma célula do rim. Uma combinação de magnésio e silício se torna uma célula do fígado e o restante. Tudo depende do que você adiciona ao cálcio. É o estado de matéria sólida que o captura. Como expliquei certa vez em uma escola infantil, é como o que os indígenas americanos chamam de apanhador de sonhos. Quando você pendura um apanhador de sonhos e coloca e deixa ele ao vento ali, ele captura uma mosca, uma mariposa ou uma aranha. Você está nessa mesma posição. A estrutura do aminoácido com o cálcio é esse apanhador de sonhos. Depende do que ele sente, ou de que espaço ele captura e em que célula se transforma no corpo por meio da combinação com os campos da ligação do corpo. Uma vez que a posição é determinada, isso pode ser repetido. Isso significa que se retirarmos o fígado, ele pode ser reproduzido, porque os campos magnéticos desse espaço já estão indicados. É por isso que não haverá necessidade de transplante de rim no futuro. Basta criar uma condição da mesma forma que regeneramos um dedo do pé, mas é preciso compreender o conhecimento aqui. Pergunta para o Sr. Cash. Se nos sistemas celestes não observamos duas luas ou planetas ocupando exatamente a mesma órbita, seria correto dizer que múltiplos elétrons também não podem existir dentro da mesma órbita? Precisamos repensar os princípios fundamentais da química? E a segunda pergunta foi para aprofundar as razões pelas quais há apenas um planeta em uma órbita, mas mais elétrons em uma órbita atômica. Sr. Cash responde: De certa forma, podemos dizer que é a ilusão da ciência aliada à falta de compreensão. Os cientistas viram que lhes parecia ser múltiplos elétrons na mesma órbita, mas o problema era que eles não tinham instrumentos bons o suficiente para ver que eles estavam muito próximos uns dos outros, mas não exatamente na mesma órbita. É como com os 40 mil satélites orbitando em volta da Terra. Um está a 230,85 km e o outro a 230,90 km. A diferença é pequena demais para ser percebida. É a mesma coisa com os elétrons. No mundo da cosmologia ou da astronomia, os planetas não podem estar exatamente na mesma órbita. Isso é impossível porque a força do campo magnético resultante da combinação dos materiais que compõem o campo magnético gravitacional daquela lua ou planeta não corresponderá entre si. eles não terão o mesmo número de moléculas de cobre, zinco, cálcio e os demais. Cada objeto é único na forma como é criado, pois as condições do campo estão sempre mudando e são ligeiramente diferentes. Portanto, mesmo que algo seja feito exatamente da mesma maneira, não será exatamente igual. Isso é uma ilusão decorrente da falta de compreensão da criação. A composição dos materiais dentro de um elétron não pode ser exatamente a mesma que a dos outros elétrons. O problema é que simplificamos a ciência para que o público compreenda. Mas, na realidade, essas são suposições e elas não são verdadeiras. Na natureza, nunca vemos dois elétrons colidindo um com o outro. Os cientistas podem criar as condições para que isso aconteça, mas na natureza seria extremamente raro ocorrer. A apresentação educacional criou esse tipo de imagem falsa para a gente. Pergunta para o Sr. Cash: como sabemos que é o fim do ciclo da vida no que diz respeito à reencarnação? O que é essa sensação de satisfação no momento da morte? Sr. Cash responde: aqui, na verdade, o Sr. Cash não respondeu a parte sobre reencarnação. Sr. Cash responde o seguinte: hoje existem dados científicos que indicam que há 5 sinais que indicam que a hora da morte está próxima. Aqui o Sr. Cash disse que muitas atrizes e atores de Hollywood das décadas de 30 e 40 eles viveram mais de 100 anos. Isso porque eles tinham dinheiro e podiam permanecer ativos sem a preocupação de como sobreviver que as pessoas comuns hoje na sociedade têm. O ponto-chave é permanecer ativo e olhar para o futuro com otimismo, ou poderíamos dizer, ter amor pela vida. Essa idade de aposentadoria de 65 anos e o recebimento de uma pensão são criados pelo homem e fazem com que as pessoas morram de depressão e outras causas. As seguradoras de vida ganham dinheiro com isso quando as pessoas morrem. Se você não trabalha para receber uma pensão e é livre como um autônomo, ou melhor, se permanece engajado na vida, então você viverá mais de 100 anos. As pessoas da família do Sr. Cash tiveram vidas longas. As mulheres vivem mais porque os homens assumem a pressão da sobrevivência e de prover o sustento. Os 5 sinais de que a morte se aproxima são: você começa a se afastar do ambiente, não quer fazer nada, e a alma está ciente da partida que se aproxima e a alma da fisicalidade já começa a preparar o corpo porque ele atingiu o seu ponto de maturidade. Então você começa a recusar-se a comer também. Sua alma quer cortar os seus crimes, não matando mais outros seres. E você também não precisa dormir tanto e começa a sonhar com seus familiares falecidos e a falar sobre o que fez na vida. E então você também tem uma compreensão social e clareza da sua posição. Mesmo que uma pessoa morra pacificamente durante o sono, se você for observador, verá que esses 5 sinais começaram a ocorrer 12 meses antes. Na cultura dos nativos americanos, eles estavam muito conscientes desse processo, eles sabiam quando a morte estava prestes a chegar. Eles não eram como Genghis Khan e os europeus, que estavam sempre lutando e fugindo. Eles viviam segundo a lei da natureza e podiam ver a estrutura da natureza. É por isso que a vida era celebrada quando chegava a hora de partida ou da morte. Nossa alma está ciente de que a hora da partida está chegando, e isso foi comprovado cientificamente. Não acontece por acaso. Observe os mais idosos de sua família e você verá isso. Não depende da idade ou da cultura, mas sim de como nosso sangue ancestral e nossa estrutura física foram configurados. Aqueles que permanecem ativos ao longo da vida podem adiar o processo de separação por muito mais tempo. Pergunta para o Sr. Cash: a NASA diz que está enviando 4 pessoas para orbitar a Lua e voltar. Isso é verdade? Primeiro eles precisam atravessar a radiação do cinturão de Van Halen. O corpo humano ele consegue suportar a radiação cósmica ou isso é apenas mais um teatro deles? Sr. Cash responde: isso me faz rir porque o chefe dessa missão à Lua disse algo muito engraçado e ninguém está percebendo isso. Ele disse que é a primeira vez que o homem vai à Lua. Bem, então em Apolo 11, em 1969? Todos os americanos acreditam que já foram lá. Então isso é realidade? Bom, teremos que esperar para descobrir. Será que todos os governos estão se unindo para nos enganar? Porque quando um mente, os outros também mentem. Sabemos que eles enviaram equipamentos espaciais para a Lua e Marte. Outros países já tentaram e temos imagens das sondas chinesas pousando na Lua e em Marte. Se os outros países também estiverem mentindo, eles não irão expor os americanos. Portanto, é possível ir com equipamentos, mas com o corpo físico isso já é outra dimensão. Como sempre disse, se formos à Lua com um traje espacial, isso não é realmente estar lá, porque não é possível interagir com o ambiente assim. Você está apenas indo de uma caixa para outra, e não há interação. Com a Fundação Cash, queremos passar por uma transmutação e nos tornar um ser lunar sem usar um traje espacial. Então teremos assim realmente experimentado algo novo. Há uma grande dúvida sobre se o homem realmente foi à Lua em 1969. Como sabemos, os americanos são ótimos mentirosos e acreditam em suas próprias mentiras. Vimos isso novamente nos últimos dias. Outra grande mentira americana veio à tona e tudo explodiu na cara deles e agora vemos o segundo ciclo. Se o homem não pode viver na Lua em condições normais, então será que vale a pena ir até lá? Ficaremos trancados em outra sala. O maior problema que temos é a exposição à radiação que os astronautas sofrem quando eles voltam do espaço. Vimos os problemas com pessoas que viveram no laboratório espacial por um longo período. Quando eu estava em Teherã em 2008, o diretor da Universidade Espacial de lá me contava sobre os macacos que eles enviaram ao espaço e quais efeitos eles tiveram e tudo mais. Os americanos fizeram isso anos antes. Mas temos que ver como a estrutura dos macacos mudou e como a estrutura do corpo humano muda com a exposição ao espaço. Se é verdade ou mentira, teremos que esperar para ver. Os chineses e russos também têm mentido? Sabemos que as máquinas construídas pelos humanos podem chegar lá. Mas, então, e depois disso? Essa foi a pergunta feita pelo gabinete do Ayatollah Khamenei depois que alcançamos o voo espacial de plasma. Ele disse, então chegamos lá, e depois o que fazemos? Essa pergunta foi o que levou ao desenvolvimento de todas as tecnologias espaciais e da tecnologia GANs e do resto que vocês, buscadores de conhecimento, têm experimentado e usado. Quando formos à Lua, queremos viver como pessoas livres na Lua. Quando formos para lá, será que encontraremos as pegadas da Apollo 11? Esse será o maior dilema se eles nunca estiveram lá antes. Pergunta para o Sr. Cash. Você tem alguma atualização sobre a paz no Oriente Médio? O que está acontecendo lá que a mídia não reporta para nós? Sr. Cash responde. Bom, como você sabe, a situação é muito crítica. Fui solicitado pelas autoridades a, por favor, não fazer nenhum comentário sobre isso. Recebi pedidos oficiais para me manter fora disso por enquanto. Mas, em essência, esta é a primeira vez que os americanos foram derrotados totalmente. Uma nação como os Estados Unidos não entra em negociações de paz quando está vencendo. Vimos o que eles fizeram no Iraque e em todos os outros lugares. E eles farão isso novamente se puderem. As perdas de soldados americanos ultrapassam 40 mil entre militares, pessoal, famílias e demais. Os desaparecidos em combate não são considerados mortos por eles. Os hospitais na Europa e nos Estados Unidos estão lotados de soldados americanos. Como de costume, os americanos glorificam as coisas para encobrir o que não fizeram. A tecnologia de defesa iraniana está intacta e não pode ser tocada. Então eles começaram a matar civis iranianos e essa culpa de matar civis ultrapassou tudo mais. O presidente Trump não conseguiu ver a morte civis, então ele quis que o Irã propusesse a paz. Mas a paz será nos termos iranianos. Conseguiremos tudo o que queríamos e o Irã continuará a desenvolver tecnologia nuclear para viagens espaciais e não para armas. Não precisamos de armas nucleares, porque estamos desenvolvendo a tecnologia espacial de uma maneira diferente. Os iranianos estão cientes da tecnologia do plasma. Eu já perguntei várias vezes por que eles não estão liberando a tecnologia do plasma e usando ela. Mas eles têm seus próprios motivos. Não sabemos qual é a estrutura que o Ayatollah Khamenei criou para isso. Eles não querem que isso seja revelado e não sabemos o motivo. Eles estão esperando por uma data especial em 2026. Em outubro de 2026, os judeus muçulmanos e os demais acreditam que haverá uma manifestação do Messias. Na verdade, isso coincide com o Workshop 666, em 29 de outubro. Eles chamam isso de ensinamento do anticristo. Vamos ver no que esse ensinamento vai dar. É tudo coincidência porque há 15 anos não sabíamos disso, quando começamos os ensinamentos. Ao mesmo tempo, você precisa entender que mais de 200 mil israelenses foram mortos. Eles desapareceram completamente, incluindo os melhores engenheiros. Quando você ouve dizer que uma usina de energia ou outras instalações foram atingidas, esses edifícios não estão vazios. Muitos cientistas e trabalhadores morreram nestes locais. Israel perdeu mais de 200 mil civis e engenheiros. As pessoas que estão nesses abrigos antiaéreos e estão se sufocando lá. Da última vez dissemos que durante a época de Hitler diziam que os colocavam em câmara de gás. Desta vez eles estão morrendo sob seus próprios gases, nesses abrigos subterrâneos de onde não conseguem sair. Os danos extensos causados pelo bombardeio do Irã serão pagos pelos americanos. Os americanos eles acham que podem se esquivar do pagamento se permitirem que o Irã cobre os danos através do Estreito de Hormuz, mas o governo iraniano já apresentou uma ação judicial no Irã antes dessa situação, que contém reivindicações contra os ativos soberanos nacionais de Trump, Netanyahu e dos governos israelense e americano. Esta ação judicial foi aceita internacionalmente. Os ativos americanos na China e em todo o mundo serão vendidos para pagar pelos danos de guerra ao Irã. Se você se lembra de como os alemães tiveram que pagar pelos danos de guerra, agora os americanos também terão que pagá-los. Leia a proposta de paz de 10 pontos apresentada pelo Irã. Se os Estados Unidos não pagarem, então por liminar judicial, seus ativos serão vendidos. Isso é exatamente o que a Rússia fez com os europeus quando eles deram 95 bilhões à Ucrânia. A Rússia, por meio dos tribunais, confiscou seus ativos e imediatamente vendeu aos chineses pela metade do preço. Agora os chineses têm acesso a todas as tecnologias de vocês. O Irã chegou a essa decisão, pois entramos com o processo na primeira semana da guerra. Agora o Sr. Trump, Netanyahu, os governos israelenses e americanos e aqueles que apoiaram a guerra terão que pagar por ordem judicial. Há muitas coisas acontecendo em torno desta guerra das quais não ouvimos falar. Netanyahu está sendo culpado nos bastidores por fracassar na guerra e trazer tamanha devastação sobre Israel. Ele será preso em breve e enviado à Haia por crimes contra a humanidade, sendo condenado assim à prisão. Trump está tentando ganhar tempo. Ele queria receber um prêmio pela paz e agora ele receberá um pelos maiores assassinatos que já ocorreram no menor espaço de tempo na história da humanidade. Estima-se que tenhamos perdido cerca de 250 mil iranianos e os americanos mataram em 30 dias. Isso precisa ser respondido e vamos nos manter firmes nisso. Se a guerra começar, será para que Trump se mantenha fora da prisão. Essa é a única maneira de ele evitar a prisão. Seu genro Kushner é o maior criminoso, será levado ao tribunal de Haia por iniciar a guerra. Ele fez acordos com os israelenses sauditas para criar essa guerra, para que pudessem construir um oleoduto através da Arábia Saudita até o Mediterrâneo e contornar o Estreito de Hormuz, enquanto ganhava bilhões para si mesmo. Ele mentiu para Trump para iniciar a guerra e Netanyahu apoiou isso. Trata-se de um assunto de família aqui. Netanyahu costumava dormir na casa da família Kushner nos Estados Unidos, em Israel. Esse assunto de família tornou-se agora um assunto mundial. A única coisa boa que resultará dessa guerra é que ela será o fim de todas as guerras. Os líderes taiwaneses estavam em Pequim porque não querem que o que aconteceu ao Irã aconteça com eles. Eles planejam entregar Taiwan ao governo chinês com voto de 2027. Isso trará um grande problema para os Estados Unidos, pois eles ficarão sem acesso a todos os microchips. A China controlará a indústria americana da mesma forma que está fazendo com os materiais de terras raras. A China será a nova superpotência se essa entrega ocorrer. Teremos que ver qual é a extensão dos danos causados ao centro nuclear de Bushehr pelo bombardeio. A Fundação Cash ofereceu total colaboração para controlar qualquer contaminação. Estamos aguardando a decisão do Ayatollah Khamenei do Irã para recebermos instruções. Podemos utilizar nossa tecnologia se houver algum vazamento de radiação. Oferecemos o mesmo aos israelenses, mas mediante autorização do governo iraniano. Nosso conhecimento pertence à humanidade e não a nenhuma nação em particular. Muita coisa está acontecendo, somos um instrumento fundamental nos bastidores de muitas coisas, mas mantemos nossa posição. Sei que os americanos estão ouvindo. Mandados estão sendo emitidos por todos os danos causados ao Irã. Todos os envolvidos, incluindo os americanos, terão que pagar pelo que fizeram sem qualquer motivo. Os iranianos nunca utilizaram tecnologia de armas nucleares, como foi acusado por Kushner, que queria enriquecer só. Às vezes, você casa sua filha com a família errada, e é isso que acontece. A nação tem que pagar. E milhares de pessoas morreram por isso. Esperamos que a paz chegue. Fim do índice rápido do Workshop 637.